é você mudar uma situação. Eu acho que esse o sonho, né? Meio utópico às vezes, né? Mas você conseguir fazer com aquilo que você escreveu ou falou, né? Modifique uma situação. Esse é o ponto final, né? E por modificar uma situação, você tem várias diferenças. Aí depende do que você está falando, né? Você, sei lá, se você estiver na arte de cultura, na editoria de cultura, e tiver todo mundo dando um malho em uma determinada obra, e você com a tua visão, com a tua reportagem, enfim, você mostrar que aquilo é uma obra relevante e você mudar a percepção sobre aquilo, eu acho que você mudou uma situação, né? É evidente que você derrubar um presidente é muito mais legal. É verdade. Né? Eu lembro na época da Isto É, que a Isto É achou o sujeito que torturou o Vladimir Herzog, né? Não era minha matéria, né? Mas os amigos estavam fazendo ali, e chegou um dado momento que tava já no fechamento, precisava pegar a foto, levar na casa de um dos torturados, né? Para ele fazer a identificação. E eu me lembro que deixa que eu vou, né? Eu queria de alguma forma participar daquilo, né? E depois ver que esse sujeito, o Capitão Ramiro, né, foi capa da revista, enfim, você tá na linha de frente de acontecimentos importantes, eu acho que esse é o sonho.